Salvador, é o Papa Romeu Mike Papa Lima, na rotatória do Alco Campo. Mike Papa Lima, prossegue final 1-7, reposto 3 milhas fora. Intenção de pouso seria qual pátio? Pátio da Bassa, senhora. Vai chamar 3 milhas. 1-7. Mike Papa Lima, livre pouso na 1-7, vento no 60 graus com 5 nós, altímetro no 020. Lima. Oi, boa tarde, Gol no 601, 2,5 milhas para o externo. Boa tarde, Gol no 601, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Continua aguardando o Gol no 601. Papa Lima, solo aos 27, livre táxi até a Bata. Pono 601 no check train, livre pouso na 1-0, vento no 60 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 020. E aí está com o trem baixado e checado, livre pouso com 601. 4, 15, pode esperar. Sente após o Bainda Gol, na final ali mantém 1-0, o 5-4 no 5. Após o aeronave na final, mantém 4. Comando 601 no solo, os 30, livre à direita, solo 12, um decimal 9. 219 direito, 601. Solo. Quatro no 5, livre decolar, dá 1-0, vento 1-60 graus, com 7 lanças. Livre decolar, gente, chegou 4 no 5. Quatro no 5, decolado aos 3-2, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado. Boa noite, voo no 612. Boa noite, voo no 2, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento no 70 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 020. Tá embaixo checado, 1-2. Confirme, tem livre pouso? Ah, sim, livre pouso no 612. Ok, obrigado. Romeu Lima, prossiga. Solo 121 decimal 9. Noite 56, mantenha o ponto de espera. Janeiro 6143, sua noite está estabilizada no ILS pista 10. Baixa travado. Boa noite, 6143, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Vento no 60 graus com 7 nós, altímetro no 020. Sim, continua a aproximação com 1020, o Janeiro 6143. Momento, chama para o táxi, Papa Romeu Lima. Romeu 12, solo aos 3,6, livre direita, solo 121 decimal 9. Alegrão 219, na cara dele. No 43, livre pouso na 10, vento no 70 graus com 5 nós, altímetro no 020. Autorizado pouso pista 10, 2020, Oceania 6, no 43. Boa noite, 56 ali, mantenha no zero. Mantenha no zero, boa noite. Meio no 43, solo aos 38, livre direita, solo 121 decimal 9. Para a direita, 219, Chanel, 61 no 43. Vicente, está livre o táxi, altímetro no 020, chama para o ingresso. Papai Romeu Lima, a linha decola pro norte, vento no 60 graus com meia dúzia de nós. A linha decola pro norte, Romeu Lima. Boa noite, 56, livre decolar da 10, vento no 70 graus com meia dúzia de nós. Eu decolar de boa noite, Romeu Lima, decolado aos 40, pro de buraquinho, controle 120, decimal 8, bom voo. Pro de buraquinho, 128, graças ao senhor, um bom domingo, Romeu Lima. Boa tarde, eu Portugal 022, line up and wait for runway 10. Line up and wait for runway 10, Portugal 022. Boa noite, 56, decolado aos 40, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, noite 56, boa. Portugal 022, clear to take off for runway 10, wind 150 degrees with 6 knots. Clear to take off for runway 10, Portugal 022. Portugal 022, airborne at 43, call departure 120.8, have a good flight. Departure 120.8, Portugal 022, bye. evening, Condor 077, standing on Alpha, ready for departure. Condor 077, line up and wait for runway 10. Condor 077, line. Condor 077, line up and take off runway 10, wind 170 degrees with 5 knots. Condor 077, line up and clear for takeoff runway 10. Salvador, boa tarde, OTAN 3894, sinal 90. 3894, vento no 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 020, aguarde pista livre. 623894. Tá 3894, livre pouso na 10, vento no 60 graus com meia dúzia de nós. Autorizado pouso na 10, 3894. Condor 077, airborne at 48, call departure 120.8, have a good flight. 1208, Condor 077, good day. Guardião 05, segue para o GRAE. Afirmativo, afirmativo, autorizado, direto para 2.0, mais ou menos. Autorizado, vento 1.70 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1.020, repasse solo controlado no Graia. 1.020, repassará no solo controlado do Graia, guarda 05. Tá 3894, solo 50, livre à direita, solo 121 decimal 9. 1219, 3894, uma boa. Tá 3567, chamou a torre. Salvador, 3567. 3567, pronto? Afirmativo. A linha decola da 1.0, vento 1.70 graus, com meia dúzia de lança. Posição de decolagem, 3567. Boa noite, 6720, após início da...